431, 97, chame centro de Recife na frequência 125, decimal 1, averna 128, decimal 35. 2795, tá com a informação Alfa, número 60, descrevendo 240 para o número 60. Azul 2795, adicione identificação. Foi na Pro de Bonfante, você está chegando a Bonfi. Desça para 4000 pés, o ajuste na 018. Identificou na Pro de Bonfante, Azul 2795. Com no 018, confirma descida para que nível? 4000 pés. 4000 pés, 2795. Xalé, 6310, sentido da linha aérea, decolar, pista no zero, vento 180 graus, 089. Oceano 0, decolada 3, 6, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Oceano 6, 0, 3, 1, 0, 1. Oceano 6, 0, contato radar na decolagem, suba a via saída Conde para nível de voo 350. Oceano 6, 3, 1, 0, agora de coordenação. 6310, autorizado Aracaju. Aracaju, 2795, desce para 2000 pais, logística na 098, autorizada ele a ser excluída, pista na 0, reporte estabilizado. Desce 2000 pais, na 098, autorizada ele a ser excluída, reprecarar estabilizada 2795. 310, pode chamar o centro? Afirmativo, chame Recife, frequência 1245, alterne 2085, boa noite. 255, 2085, 6310, boa. Boa noite, controle de Salvador, Oxané, 6313, está com a informação alfa, 4240 até 160. Obrigado, poderia confirmar para o Salvador? Afirmativo, Oxané, 6313, passa agora nível 235 até 160, informação alfa. Boa noite, Oxané 6313, identifique, chegada bom, desça via para 4000 pés, o ajuste de altímetro no 018. Oxené 6313. Identificou 1018, desce via 4000 pés, chegada bom, Oxené 6313. Está no estabilizado azul 2795. 795, autorizado final LS, chame a turma no Luiz 2795. 2795, azul 2795. Torre São Salvador, Azul 2795, ILS X-Ray. Azul 2795, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 0612 de nós. Tem livre pouso, Azul 2795. Boa, bora. Controle de Salvador 6313, a possibilidade com a Duna está presente? Não, negativo, mantenha estar bom, 6313. Salvador, Oceania 6313. Prossiga. Possibilidade de voar Duna, da presente? Mantenha o perfil da Starbomb 6313. Teste 6313. Teste da 3815, após a passagem do ATR da Azul na curta final, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Gente, mantém posição após a passagem do ATR, alinha e mantém posição no 0 da 3815. Gente, voo 1973, número 1 para a cópia, mantém escuta aguardando o portão 04. Aguardando, voo 2795 no solo 53, libere direita na minha escuta, prossiga via Alfa Kilo, pátio 3, remota 4, Lima. Sim, libera na direita, segue via Alfa Kilo, para a remota 4, Lima, 2795. No 5, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 160 graus, 05 nós. Inicia decolagem pistão no 0, Tran 3815. Lenderosco Whisky, livre acionar, chame pronto para o táxi na base. Decolado a 5-4, fechando controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle, então, 3815 graus, boa noite, Jan. Controle, Salvador, boa noite, 3815, decolado, Sambu, no Leda Mótima. 3815, contato radar, suba via, saída Sambu, 1 para nível de voo 340. E a saída ao 340, alguma possibilidade de completar a direita na proa de Leda, senhor? Tambo, está autorizado. Tambo, 38 no 5. 4, controle Salvador, 120.80. 360 autorizado, via Pedulo 44, segundo, novembro 857, Moussu. Velha Sambo 1, Leda Dóculos, decola da 10, curva direita, aciona 5214, controle Salvador, 120.8, gol 9973. Protejamento correto, portão 04, chame pronto, gol 1973. Está chamando, 4, gol 1973. Na televisão. Caraca, sabe quantos anos eu tinha? Só com 12 anos. Caos comício autorizado, táxi, reporte, ponto de espera da Romeu para ingresso 97. Qual está estabilizado, 63 ou na 3? Só 38 no 5, suba e mantenha nível 320. Só 5. Sobe e mantém restrito nível 320, 138 no 5. Autorizados desvios, aguarde Mótima, 3815. Desvios, aguarde Mótima, 3815. Aguarde para o push, gol no 973. Para o táxi, gol no 096 com 156 a bordo, 3 distintos. Eu estou na meia terra de uma pessoa. Gol no 096, autorizado táxi, Pate 1 e táxi Índia, no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10-18. Pate 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, 1018 a gente. 973, coordene com a equipe de pátio após passagem do Boeing da companhia retaguarda que prossegue para o ponto de espera. Autorizado iniciar no 4, chama táxi. gente vai coordenar após a aeronave da companhia, autorizado para chamar para o táxi do 1973. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Papa Romeo November, Oscar Whiskey. Recife já autorizou a proa de Mótima. Já passando o nível 180, pode transferir na frequência 1251, Alterne 2835, boa noite. 3 autorizado sinal LS, chame a Torre Salvador, frequência 1-8-9. Corre agora 1-8-9-5, chame a 63, 1-3, boa noite. Boa noite, Torre Salvador, chame a 63, 1-3, está na final do 1-0. Gente, o Xané 6313, boa noite, tráfego já avistado. Vento 1970 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Xané 6313. Pode confirmar a pista está molhada? Negativo, pista seca. Ei, obrigado, 6313. Good evening, American 230 and information Bravo. We'd like to pick up an IFR clearance to Miami International. Roger, American 230 to Miami, flight level 340. You are the number one for copying. Stand by 1 minute, please. Stand by. Salvador, muito boa noite, bônus 096 no ponto 0. 1096 visual com Airbus da Avianca, final do 1-0. Positivo. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0, gol 1096. Positivo, após a passagem da aeronave Avianca, alinha e mantém, cabeceira 1096. Gente, mantém a posição devido a tráfego final da 1-0, November Oscar Whiskey. Chegou 1973, 135 a bordo, estou na linha de 3 horas e 10, alternado com 20. 1973, direita via Índia, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0 no 8. Via Índia vai reportar pronto, ponto de espera 1-0 no 8, gol 1973. November Oscar Whiskey, atenta a esteira do Airbus da Avianca, autorizada a decolagem da 1-7, vento 1-60 graus, meia dúzia de nós. Pois. Chené 6313 no solo 05, libere direita na minha escuta, prossiga Alfa e Juliette, portão 02. Virando à direita, Alfa Juliette na sua escuta, portão 263, zona 3. Voo no 096, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 08 nós. Decolagem descendo, 096. Sorregou no 973, está pronto na ponte perto. Voo no 973, ali, mantém cabeceira no 0. Ali, mantém no 0, 973. Tata Romeu, November Oscar Whisky, decolado ao 06, autorizado circuito não padrão, curva pela direita, perna do vento pela direita da 17, reporte para girar base. Circuito pela direita, November Oscar Whisky reportará girando base. Voo no 096, decolado 07, chame controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. Obrigado, boa noite, 208. Boa noite, voo no 096. 096, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível 370. Romo 370, gol no 096. Gol no 973, autorizado a decolagem de pistão no 0, vento 160 graus, 07 nós. Alexandre, gol 973. Tata Romeu, November Oscar Whisky, autorizado base pela direita da 17, reporte na final. Girando base, reportará na final da 17, November Oscar Whisky. Romeu, November Oscar Whisky, mantém a nível 330. 330, gol no 096. Quando possível, Frotin. É, se solicitou que o senhor mantenha o perfil da saída Momo. 7, manterá. Controle, 120, decimal 80, tem um bom voo. 300, obrigado, boa noite. No 7, vento 150 graus, 09 nós. 173, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para o nível 360. São Vuno 360, 973. 973, vai precisar desvio à esquerda, devido a formações na proa de... antes de salvo, ok? Estou autorizado, 973. Romeu November Oscar Whisky, tocou RMT Ozuno 1, autorizado o circuito padrão pela esquerda, perna do vento, reporte para girar a base da 17. Oi, é possível ingressar o corredor Axé 163, ingressando posteriormente o Bonfim? Prossiga para a vertical do farol de Itapuã, aguardando coordenação. November Oscar Whisky. Será a vertical do farol de Itapuã e aguardará November Oscar Whisky. Afir, afir. Trânsito autorizado. Prossiga via corredor Axé, 1000 pés. Faça a frequência do controle, 120, decimal 80. Bom voo. Autorizado, 1000 pés, corredor Axé, 1000 pés. 120, decimal 8 agora. Afir, 1208, 1000 pés. American Lines 230, ready to copy. Salvador, boa noite, é November Oscar Whisky, ingressando na vertical do farol Itapuã, para ingresso no corredor Axé. November Oscar Whisky, suba para o 1000 pés e mantenha o corredor Axé, reporte fora da barra. Subirá até 1000 pés, mantendo o corredor Axé e reporta no farol da barra, 90 Oscar Whisky. Bruno 096, chama o centro Recife, frequência 12545, alterne 126, decimal 85. Gol 09096. Positivo, 12545, 2685, por. Gol 973, sub, mantém o nível de voo 340. 340, restrito, gol 973. Gol 973, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 128, decimal 35. Recife 12835, obrigado, até uma boa noite. Oi, Salvador, Altair 305, formação é a Charlie. Altair 3305, acione identificação, chegada bom, médio 1, desça via até 4.000 pés, ajuste altímetro no 08. Via 4.000, menos 18, Altair 3305. American 230, clear to Miami, initially flight level 340, via Abe Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, after Abe Zulu 7, until Rickson, and after according to our flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Nenin transition, November Echo, November India Mike transition. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5222, American 230. This is dial 340 via the Upper Zulu 20, then Upper Zulu 7 to Wixom, then Asphalt. We'll expect runway 10 via the Momo departure, Nenim transition. Frequency will be 120.8 and we'll score 5222, American 230. Pagos e retorna para TGL-17. Vai retornar para ingressar no corredor forte, isso? Negativo, vai prosseguir até o farol da barra, ingressa corredor por fim e após retorna pelo Interlagos para TGL pista 17. Ah, ok, excelente, copiar. November Oscar Y, Westfalo Farol da Barra, para ingresso no corredor Bonfim. Quem mantém o 1.000 pés, o ajuste no 08, ingresso no corredor Bonfim, após Interlagos, é porte a Ciasa. November Oscar Y. 1.000 pés, o corredor Bonfim, reportará na Ciasa, para ingresso no corredor Interlagos, November Oscar Y. I can 230 is now ready to push out of gate. 0-9. American 230, pushback and start approved, come back ready for taxi. Get to push, we'll call you when ready for taxi, American 230. A3305, desça via para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado ILS X-Ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Via 2000 no 018, reporte estabilizado na X-Ray para 1-0, até A3305. Controle 8, Papa, 190 graus Cauíque, passe na proa de Seasen, visual com campo. 190 graus Cauíque, ciente, chame torre, frequência 118.95. Chama torre em 118.95, 190 graus Cauíque. e é o Papa Romeo 90, Alaska Whiskey, na proa de Seasa, está em visual com o campo. November Oscar Whiskey, o ajuste 1-0 no 8, reporte vertical da RMAR, final da pista 1-7. Ajuste 1-0 no 8, reportará na vertical da RMAR, na final da 1-7.